E por que que esse tema é o mais importante do vai julgar quando? Porque essa decisão do ministro Nunes Marques devolveu ao Franciscini a sua elegibilidade. O Franciscini, neste momento, poderá disputar a reeleição. Agora poderá disputar a reeleição. Mas pode ser que, se sair uma decisão final do Supremo ali na frente, o Franciscini volte a ficar inelegível. Então tem uma instabilidade nesse caso que envolve o deputado estadual Fernando Franciscini. Mas o que é o fato? O fato é que ele ganhou uma liminar no Supremo Tribunal Federal, poderá reassumir a sua cadeira, junto com ele outros 3 deputados voltam e 4 vão cair das cadeiras. 4 vão cair das cadeiras. O Plauto Miró cai o Bazana, o Adelino Ribeiro, eu estou esquecendo o 4º nome, daqui a pouco eu falo aqui. Os deputados que estão lá vão ter que largar agora, sairão todos. Procura para mim aí, Pietro, ou Thiago, o nome do 4º deputado que eu esqueci aqui. Esses que estão na cadeira vão sair para a entrada do Franciscini e dos 3 que estão com ele, né? Então, há uma mudança na Assembleia que deve acontecer já na próxima segunda-feira, com a volta do Franciscini ao cargo. Vamos ouvir o que o deputado estadual Fernando Franciscini falou sobre isso. Já oficiou o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa mandando cumprir. Então, acho que até amanhã, pelo menos, ou até segunda-feira no máximo, já que é uma sexta-feira, eu estou de volta ao mandato de deputado estadual. Para mim, é uma sensação de justiça sendo feita. Nunca vi uma decisão judicial como a que o TSE tomou contra mim, sem ter uma legislação definindo o que era fake news, sem ter uma decisão judicial, uma jurisprudência anterior. A segurança jurídica num país democrático, que pressupõe a segurança jurídica das eleições, diz que até para mudar a lei eleitoral tem que ter um prazo que chama anterioridade de 1 ano. E o Supremo já tinha decidido por unanimidade, numa decisão anterior, que qualquer viragem jurisprudencial, quer dizer, um cavalo de pau na jurisprudência, tem que ter 1 ano antes da eleição. O meu caso foi 3 anos depois da eleição, mudar a regra do jogo 3 anos depois do jogo ter terminado. Um vídeo de 10, faltando 10 minutos pro final do prazo, como que tem impacto numa eleição de quase 500 mil de votos? Então, aí está a fala do Franciscini, ele retoma o cargo possivelmente na segunda-feira, segunda ou terça-feira. A Assembleia ainda não se manifestou, né, Pietro? Ainda não. A Assembleia Legislativa, nem o presidente Ademar Traiano se manifestou sobre o caso Franciscini. Lembrando que o deputado Franciscini fez pouco mais de 472 mil votos na eleição de 2018. Isso é uma votação estratosfera. Não existe um deputado estadual fazer 470 mil votos. É a maior votação da história. É a votação do Fernando Franciscini, e essa é uma votação que foi votação de onda. Esses votos não eram do Franciscini, esses votos eram do Bolsonaro. Foi aquela onda Bolsonaro, o Franciscini era o principal nome do bolsonarismo na eleição naquele momento, e ele capturou esse monte de voto, tanto que puxou vários deputados estaduais junto com ele. Esses que vão assumir, quem é que deixa o cargo? Adelino Ribeiro, Nereu Moura, Hélio Rusch e Paulo Bazana. O Bazana, o Hélio Rusch, o Nereu Moura e o Adelino Ribeiro e todas as suas equipes deixam o cargo na segunda-feira para a volta do Franciscini junto com os demais deputados do PSL que vão reassumir os seus mandatos. O Emerson Bacil, o Do Carmo e o Cassiano Caron. Então tem uma mudança que não é pequena na Assembleia, né? A gente está falando de 4 deputados, de uma mudança do dia para a noite. E isso tem um reflexo muito grande na eleição. A eleição de deputado estadual é uma eleição dificílima. Dificílima. Porque estar no cargo de deputado dá uma enorme vantagem ao candidato. Tem uma vantagem que é da própria estrutura. Imagina, um candidato a deputado que não é deputado tem que viajar para Londrina, para Foz do Iguaçu, para Cascavel, precisa viajar para o interior, paga como? Paga do bolso. Como que o deputado paga? O deputado arruma uma agenda lá em Londrina, vou me reunir com o arcebispo lá em Londrina. Pega a gasolina, paga pelo contribuinte, pega o carro, paga pelo contribuinte, paga a diária, paga pelo contribuinte, se hospeda no hotel e está fazendo pré-campanha, paga pelo povo. Estar no cargo e disputar a reeleição, se você não é desses que abre mão de privilégios, é uma teta, né? Então, essa mudança dos quatro nomes é muito relevante no debate e na discussão eleitoral. Então, tem uma mudança importante na Assembleia Legislativa a partir da próxima segunda-feira. 7:12 agora. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. A turma que está agoniada que não tem live... Não funcionou a live hoje. Sabe Lady Murphy? É a Lady Murphy, né? Mas temos mensagem chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos com a participação do nosso ouvinte Jefferson de Curitiba. Solta aí, Rafael. Tá muito baixinha a gravação, Jefferson. Manda de novo. Acho que você deu algum problema no teu microfone aí do celular. Tem mais alguma, Pia? Tem sim. O Marcelo, aqui de Curitiba, pergunta o que você acha de decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões não é nem o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Isso, a lei assim disciplina. Porque tem muita gente dizendo assim, pô, uma decisão monocrática de um ministro do STF foi lá e derrubou uma decisão colegiada de 7 ministros do TSE. Um só derrubo de 7. Pode? Pode. Agora, essa decisão monocrática terá de ser analisada obrigatoriamente pelo plenário do Supremo. Então, 11 vão julgar. Certamente já tem 2-1 contra o Francischini. Dos 7 ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE tem 7 ministros. Dos 7 ministros, 2 são ministros do Supremo também. E eles são, na votação do Francischini, o Fachin e o Barroso. Então, o Barroso e o Fachin já votaram pela cassação do Francischini e não vão mudar de opinião. Então, no julgamento lá da frente do Supremo Tribunal Federal, já está 2-1 contra o Francischini. Então, o Nunes Marques já está com o voto dado, né? Voto monocrático. E certamente virão 2 votos contrários. O do Fachin e o do Barroso. Então, tem 3 já, que a gente sabe. O Francischini já entra perdendo de 2-1. Então, tem os outros votos agora para ver como é que a coisa vai funcionar. O que mais, Pedro? A nossa ouvinte Karina, de Londrina, pergunta qual deve ser o posicionamento da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, Denis. Mesa diretora é de acolher a decisão, né? A Assembleia não tem escolha. Decisão judicial se cumpre. Então manda tirar, vai embora, assume os outros, mudam-se as comissões, muda tudo. E projetos de lei que foram apresentados pelos que estavam não estarão mais, vão para o arquivo... É uma mudança que afeta diretamente o trabalho do legislativo. Isso causa uma enorme insegurança, né? É inseguro, mas é do jogo. A Justiça Eleitoral demorou demais para julgar o Francischini. Esse caso está correndo da Justiça desde a eleição. Levou 3 anos para julgar e aí acontece isso. Tem que julgar rápido. Julgamentos céleres para que a gente não viva situações como essa, ainda mais em ano eleitoral. Vamos com o recado do Paulo de Cambé. Solta aí, Rafael. Bom dia, Denian. Bom dia, Pietro, Rafa. Pessoal do café aí, do teu lado aí, ó. Parabéns pra vocês, viu, Denian? Eu já botei lá no YouTube, lá, dizendo que você foi... Eu já sigo você há muito tempo atrás, desde o tempo da televisão. E depois no rádio, desde que eu achei o programa, né? Sintonizei o programa, nunca mais desliguei a rádio. Eu, das 7 às 8 é Denian Couto e a moçada aí de Curitiba. Então, parabéns por vocês, parabéns por ter dado voz aos imbecis da internet, tá? como esse cabeça de pinto pelado falou, que tá em Curitiba. Deveria fazer uma recepção agradável a ele, esse cara nojento, que se chama Alexandre de Moraes. Então, hoje é para dar os parabéns a vocês, tá? Parabéns a todos vocês aí. E muito obrigado pela voz que vocês nos dão no rádio, tá? Bora, é o Limão de Cambé. Bom dia. Ô Paulo, tava pronto para te elogiar, que hoje você tava docinho. Daí já falou de cabeça de pinto pelado. Paulo, um abração para você. Os teus irmãos de audiência estão todos aqui hoje com a gente no estúdio. Daqui a pouco tá chegando mais gente aqui que vem diretamente pro café. E a rapaziada toda riu contigo, viu? Você falando aqui, tava todo mundo dando risada de você. Você é o maior barato. Que mais que tem aí, Pedro? Vamos com a mensagem do Jefferson aqui da capital. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pedro. Ô, Daniel, esse fato de fake news nas eleições desse ano vai ser muito importante, né? Porque o ministro lá já declarou que quem fizer fake news nas eleições vai ter a sua candidatura cassada, né? Contando daquela história de que não importa o que se fala, mas importa quem fala, vai ser complicado pro pessoal aí da direita, hein? E parabéns aí pelo programa, hein? Valeu, Jefferson. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência de todos os dias. Sabe que o presidente Bolsonaro se manifestou sobre o caso do Francisquini? Ele mesmo falou. O presidente da República falou sobre o caso Francisquini. Vamos ouvir o que o Bolsonaro disse. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018. O Francisquini era deputado federal, concorria a deputado estadual. Mas vamos falar. Uma coisa que ficou voz corrente em 2018. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, tá? Que o cara ia lá apertar o 17 e apareceu o 13. Ninguém falava o contrário, quando ia apertar o 13 e saiu o 17. Ninguém. Então, uma coisa que aconteceu em larga escala, tá? O TSE não se explicou tocante a isso e faltavam 10 minutos. Depois o TSE resolveu cassar o mandato dele. E não precisa falar, né, que os três do Supremo que estavam lá votaram pela cassação, placar de 6-1. E nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia, não querem a transparência no sistema eleitoral. Está aí a fala do presidente. Tem uma questão que eu falei para o Francisquini, então me sinto à vontade de falar no ar. É de um amadorismo gigantesco que o Francisquini fez. Qualquer criança sabe que no dia da eleição não pode abrir live. O candidato, né? O cidadão pode. O candidato não pode abrir live, não pode fazer propaganda, não pode pedir voto, não pode aparecer. Todo mundo sabe. Quando é que termina a chance de pedir voto? Sábado. Sábado termina. O candidato, né? O candidato até 23 horas e 59 minutos de sábado pode pedir voto. Pede, pô, vota em mim amanhã. Chega no domingo, não pode mais. Por quê? Porque nesse dia não é mais dia de candidato. Nesse dia é dia de Sua Excelência, o eleitor. O eleitor é que manda. O eleitor, ele pode pedir voto pro candidato dele, nos grupos, ligar, falar com outro lá? Pode. O eleitor liga... Ô, tio, tudo bem? Tem um candidato para te indicar, já escolheu o teu? Pode fazer isso? Claro que pode. O eleitor pode. Ele é quem manda no dia da eleição. Mas o candidato não pode. No dia da eleição, eu não abri o WhatsApp. Quando eu disputei para vereador. Eu não mandei nenhum oi no WhatsApp. Muitas pessoas em grupos, Daniel, eu já votei em você, tamo junto. E aí eu não respondi, o cara é um antipático, né? Nem no dia, acabei de votar nele, ele não me agradeceu. Não era antipatia, é cuidado, é respeito à lei, é comportamento como um homem público tem que ter. O que, que o Francisquini tinha que abrir live no meio da eleição, amigo? Então... É um absurdo caçar um homem de quase 500 mil votos por causa de uma live? É. Mas vá ser amador assim lá na Casa do Chapéu. Que amadorismo. Agora fica balançando, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ah, o Supremo, o TSE, porque não sei o quê. Tudo bem, mas ninguém vai olhar para a conduta do Franceschini? Não, eu vou. É uma conduta primária. Mas é uma conduta de jacu. Não é assim, amigo. E se fosse um novato na política, tudo bem, mas é o Franceschini. 500 anos de janela. Lembrei daquela cena, Rafa, do Tropa de Elite. Quando tá no treinamento lá e o Capitão Nascimento percebe um aspira que tá sem a bandoleira. Que ele tá com o fuzil na mão sem a bandoleira. Daí ele do Tropa de Elite fala: 500 anos de janela sem a bandoleira? Pô, o Franceschini sem a bandoleira, amigo. Abriu brecha a esse tipo de situação. Eu acho que eu vou encerrar o jornal. Chegou aqui o Marcelo. Marcelo, né? Chegou aqui de jaqueta do Internacional. Eu tô indo embora depois dessa, viu, Pedro? O teu time foi um fiasco ontem, Lineiro. Não é provocação, tá certo. Que jogo ruim, Vasco e Grêmio, hein? Ainda bem que eu não vi. Eu tava dando aula. Aí é muito melhor, né? Você tá dando aula, tá com seus alunos, você não sofre. Eu não vi. Eu ouvi pelo rádio porque não tinha transmissão de vídeo. Não, e o que eu queria dizer, o Henrique Natal tá aqui, meu querido amigo, ajudando demais a gente a organizar o café. E o Henrique Natal é vascaíno. E eu queria dizer como é boa a torcida do Vasco pro time visitante, né? Uma torcida silenciosa, não faz barulho. Parece torcida de tênis, sabe? Que fica todo mundo quietinho olhando o jogo. É a torcida do Vasco. Torcida muito agradável para jogar fora de casa. A torcida do Vasco quietinha. O que mais aí, Pedro? Vamos com mais participações aqui no Jornal da Mercosul. Mensagem da Lígia Maria. Ela diz o seguinte: foram 3 anos de salário para o suplente. E agora, Franceschini voltando ao cargo. Como ficam estes 3 anos que ele não recebeu? Quem vai pagar a conta, Daniel? Essa é uma decisão bem importante. O ministro Nunes Marques disse que essa decisão não mexe com os atos praticados até então. No direito, a gente fala de que é uma decisão ex nunc, não retroage. Então, os deputados suplentes que receberam o salário não vão precisar devolver. Os funcionários do gabinete dos deputados que agora deixarão de ser não precisarão devolver. E o Franceschini, o que ele não recebeu, ele não recebeu, ele não vai receber de novo. Pelo menos isso, né? Porque seria uma barbaridade também. Eu penso sempre no funcionário, não penso no político. Já pensou um funcionário do gabinete aí, do Bazana, ter que devolver o salário? Seria um absurdo, né? E a decisão do Nunes Marques, ela foi de não retroagir. Então não vai mexer no bolso de ninguém e não tem prejuízo aos cofres públicos. O que foi pago, e o que será pago daqui para frente, será pago ali adiante. 7h25 agora, 7h25. Você precisa de dinheiro agora, dinheiro na mão, dinheiro no mesmo dia. A CD Automóveis tem a solução. Quem tem carro quitado ou com pouca dívida pode financiar ou refinanciar o próprio veículo. Dinheiro muito mais barato do que tomar empréstimo em banco. Quer saber como funciona? Entre em contato agora pelo WhatsApp 419-8807-2150. CD Automóveis, há 23 anos no mercado, líder em financiamentos e refinanciamentos de veículos. Doutora Cristiane Paulin, Centro de Odontologia e Harmonização Completo, autoestima e qualidade de vida, emagrecimento facial, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos faciais, gerenciamento da pele, lifting de face não cirúrgico, ortodontia com alinhadores invisíveis, clareamento e lentes de contato. 41-3538-1366 e agende a sua consulta. Doutora Cristiane Paulin, harmonize a beleza que há em você. E a doutora Cristiane Paulin está te aguardando também pelo Instagram. O Instagram da doutora Cristiane Paulin, tudo sobre Botox lá também, viu, pessoal? É o DRA.CristianePaulin. DRA.CristianePaulin. 7h26 agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Daniel Couto. Muito bem. Eu quero, mais uma vez, para quem está chegando agora no rádio, hoje é um dia de festa, o Jornal da Mercosul completa 3 anos no ar. Dá uma olhada nesse estúdio. Que espetáculo. Estúdio cheio já. Para a turma que vai acompanhar o café aqui conosco, depois tem o nosso café com os ouvintes. E hoje o meu Instagram vai bombar de tanta foto. depois vai ser muito bacana. Vou postar foto com todos os meus queridos e amigos ouvintes. Se você aí do outro lado do rádio ainda não me segue no Instagram, o meu Insta é o DenianCC, tudo junto. DenianCC. Ou escreve lá DenianConto no Instagram. Vai ser bacana hoje, não vai, Pietro? Vai sim. Segue lá, marca o arroba, não esquece de marcar e coloca a localização aqui do Jornal da Mercosul para que a mensagem chegue mais rápido aos outros seguidores. Então, arroba DNSC e arroba Jornal da Mercosul. Muito bem. Chegaram aqui. Vou ler o nome de todo mundo que está aqui de novo. O Tony, o Homero, o Guita, o Vilmar, o Renato Melo, a Carol, o Evilme, o Mário, o Nestor, o Luiz, o Fábio, a Karen, a Lilian, o Marcelo Escorpião e o Beto Felipe. Esqueci alguém? Não? E é tão bacana. Deixa eu falar para os ouvintes aqui. Eu vou falar em particular. Eu não posso falar de todos. Então eu vou falar de 3 ou 4 ouvintes que, de certa maneira, marcam a história desse jornal. Quero começar pelo Luiz. Luiz Roberto, ele é ouvinte número 0 do jornal. Eu sei que muitos de vocês são, mas o Luiz é ouvinte número 0. O jornal nem existia, ele estava agoniado nas redes sociais, conversando comigo, perguntando quando eu ia voltar pro ar. Luiz, um beijo no teu coração, em seu nome, eu tenho certeza que todos os aplausos merecidos. Na figura do Luiz, eu tenho certeza que eu falo com todos os meus ouvintes de muitos anos. Muitos anos. Obrigado, Luiz. Eu quero cumprimentar o Fábio e a Carol. O Fábio me ajuda em tudo, inclusive a pensar políticas públicas para esse município. É um professor no comportamento máximo da palavra. E eu sou um professor. E amo a minha profissão de professor. Então, nesse momento, eu cumprimento o Fábio em nome de todos os professores que também lutam e lutam diariamente por um país melhor. Porque se não for pelo caminho da educação, não tem jeito. Não tem. O terceiro vídeo que eu quero falar é o Beto Felipe. Que prazer te encontrar, Beto. Meu companheiro de rede massa. Lá de trás, de antigamente, e muitos dos que aqui estão me conhecem desde o tempo de Rede Massa, lá de trás. Então, aos ouvintes antigos, o meu abraço na figura do Beto. Legal te receber, Beto, muito bom. E dessa leva nova de ouvintes, o Evilme é uma figura, né? Não é? O Marcelo também. O Marcelo e o Evilme, né? Agora, o Evilme é uma figura. Quando o Evilme se apresentou aqui aos demais ouvintes, todo mundo falava, porra, o Evilme é você, né? E aí, faz parte do jornal, o Homero, todos vocês, um beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estarem aqui, por dividirem comigo, com o Pietro e com o Rafa, esse privilégio, porque é um privilégio. E eu quero e peço licença a vocês para mandar um abraço ao Luiz Mussi. Luiz Mussi é o dono da rádio. A gente faz essa zona toda e a gente faz o jornal que faz porque por trás tem um empresário corajoso. Não tivesse coragem na coisa, não vá. Eu tive empresários da comunicação que eu caminho nesses quase 30 anos de jornalismo. O Saad, dono da Bandeirantes em Porto Alegre. A família Sirotsky, do grupo RBS. O grupo Paulo Pimentel, do ex-governador do Paraná. O grupo Ratinho. O grupo Rick, do Leonardo Petrelli. E agora, o Luiz Mussi. Todos os empresários, eu sou muito grato a todos eles, porque me abriram a oportunidade de fazer o meu trabalho. E cada qual tem a sua característica. Mas eu não tenho como não comparar. Nenhum deles tem a coragem do Mussi. O Mussi é muito corajoso. De abrir um microfone para mim e dizer, faz o que você quiser. Né? Então, ao Luiz Mussi, muito obrigado por esses 3 anos. Nós estamos 3 anos no ar, com 3 anos de absoluta, integral e total liberdade. E é muito bom fazer jornal livre, né? Dá pra até chamar o Francisquini de Jacu, que não acontece nada. E o Francisquini sabe que ele errou, que ele foi amador, né? Mas eu tô verdadeiramente feliz com o fato dele ter retomado o mandato. Porque foram 400 mil votos, quase 500 mil, na urna, pro Francisquini. Ele representa um pá de gente, né? E era injusta a cassação. E ele retoma o mandato, tô feliz com isso. Mas que ele foi um chupeta, foi, né? Cometeu um erro primário lá na eleição. Tem ouvintes aí, Pietro? A turma que tá de fora do estúdio e participando conosco. Claro que tem, Daniel. Vamos com a mensagem do Eloir. Ele é taxista e acompanha todos os dias pelo rádio, pela 92.9. Solta aí. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a equipe. Parabéns aí pelos 3 anos deste jornal maravilhoso. Eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço lá bem longe. Um abraço lá para a família Martegã, lá em Icaraíma. Positiva? Muito obrigado aí, Daniel. Obrigado e que vocês possam ter muito e muito sucesso. Mais sucesso ainda. Beleza? Um abraço. Valeu, Eloir, né? Eloir. Eloir, um grande abraço para você. Obrigado por nos levar de carona no teu táxi. E a família que você indicou e a todos lá de Icaraíma, um abração nosso, direto aqui de Curitiba. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aproveito para cumprimentar a turma lá do norte do Paraná, de Guaíra, região metropolitana, litoral, todo mundo que está sintonizado conosco. Recado do nosso ouvinte de Londrina, Darli Bispo. Solta aí, Rafael. Bom dia, Daniel, Pedro, Rafa, Darli Bispo, Londrina. O parabéns é para o Jornal da Mercosul e o presente é para nós por ter este jornal, essa programação, né? Com a seriedade, hombridade, transparência, coerência. No nome do DNE, toda a equipe, brigadão. Cara, vou ser bem sincero, esse jornal, ele nos instrui, nos ensina. E eu não gostava até de ouvir, falar e debater sobre política, sabe? E com esse jornal a gente começou a gostar, entender um pouquinho de direito aí, né? De leis, enfim. Valeu, professor DNA. É muito bom. Como eu disse, é um presente para nós, é o Jornal da Mercosul, que perdure por muitos e muitos anos, tá bom? Grande abraço, sucesso, vamos junto. Daniel, estamos por Londrina, hein? 2022 aí promete, né não? Tamo junto, estamos irmão. Conosco por aqui, beleza? Tamo junto. Um abraço. Como não? Viva Londrina! Teve uma reviravolta na Câmara Municipal de Curitiba. Numa resposta a um recurso da Câmara de Vereadores, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu a liminar que impedia a cassação do vereador Éder Borges do PP. A decisão foi assinada pelo desembargador relator Luiz Taro Oyama. Então é o seguinte, o Éder foi cassado na segunda-feira. Hoje é sexta, tá? Ele foi cassado na segunda. Na quarta, ele obteve uma decisão da justiça permitindo que ele retomasse o mandato. Na quinta, a decisão caiu. E hoje é sexta. Então, assim, segunda ele perdeu o mandato, quarta ele recuperou o mandato, quinta ele perdeu o mandato. Nessa semana, foi esta caminhada do caso do Éder, né? O Éder havia conseguido essa liminar e a liminar caiu. Com isso, a cassação do vereador Éder Borges está confirmada, ao menos por hora. Por hora, a cassação está confirmada, porque necessita um julgamento final. Por hora. Vamos conectar esse caso ao do vereador Renato Freitas, do PT, o vereador da igreja. Como está o caso do vereador Renato Freitas? O caso do vereador Renato Freitas, o julgamento, a cassação, o julgamento de cassação está suspenso por ordem da justiça. Os 38 vereadores estão impedidos de trabalhar. Porque daí cada um é livre para cassar ou não. Para tomar a decisão de cassar o mandato ou de não cassar o mandato. Então, a justiça não permite o julgamento. Tem essa decisão que está de pé. Qual era o argumento da justiça para não permitir o julgamento do Renato? Tinha um e-mail racista que poderia ter saído do Sidney Toaldo. Aí a sindicância feita pela Câmara Municipal provou, por A mais B, de que não foi o Sidney Toaldo. E não foi. Mas pelo amor de Deus, gente. Era óbvio que não. Não tem verossimilhança. E o texto está escrito de um jeito que o Sidney nem fala. O Sidney nem tem aquele vocabulário lá. Não era ele. Tudo bem. Aí a Câmara foi à justiça. Para que a justiça agora devolva a autonomia do Poder Legislativo de fazer o seu papel. A justiça ainda não decidiu. Então, o que que a Câmara está esperando no caso do Renato? Que a justiça derrube essa liminar e possa trabalhar. Eu soube que ontem a magistrada desse caso solicitou à Câmara Municipal mais informações. Então, mais informações. E espero que decida para ontem qual é o desfecho para que o Poder Legislativo possa trabalhar e trabalhar direito. Então, o Éder já foi, né? E o Renato? O Renato nem julgado foi. Então, espero que a justiça seja tão ágil no caso do Renato quanto é no caso do Éder. O que eu quero é isonomia. Não estou para defender ninguém, nem para condenar ninguém. Só estou dizendo o seguinte, tem dois vereadores. Não importa o nome do vereador, tem o vereador A e o vereador B. Um vereador, a coisa está andando a 250 por hora. No outro, é uma tartaruga. Então, é que as coisas caminhem rápido e se resolva. Um caso, se resolva o outro caso. Resolve e vamos adiante. O que a sociedade não aguenta mais é essa... Lenga-lenga. Né? É lenga-lenga. É exatamente, é essa... É essa demora toda para se dar solução a casos como esse. O que mais, Pietro? Quem assume agora, Daniel? Mestre Pop ou Rodrigo Reis? Mestre Pop. Mestre Pop. O Mestre Pop é o suplente do PSD. O Éder hoje está no PP, trocou de partido. Mas ele foi eleito pelo PSD. Então quem assume é o suplente do PSD. O Rodrigo Reis assumiria se, e somente se, a justiça entendesse que os votos dados ao Éder fossem nulos. Se anulasse os votos do Éder, aí o Rodrigo Reis, filho da ex-vereadora Julieta Reis, assumiria o mandato. Mas a justiça não declarou os votos do Éder nulos. Então assume o suplente do Éder, que é o ex-vereador Mestre Pop. O ex-vereador Mestre Pop essa semana foi lá na Câmara. Ele apareceu lá, acho que foi quarta. Ele apareceu lá e tudo. Aquecendo já, né? Já tirou o colete e a placa subiu, assim, vai trocar o vereador. E aí, na hora de entrar em campo, não, volta para trás do gol para aquecer. Ele tá lá aquecendo, então pode ser chamado a qualquer momento para assumir o mandato do Éder. Sorrindo, né? Porque não tem outro jeito. Tá um lambe-lambe lá na Câmara Municipal, que pelo amor de Deus... Vamos com mais ouvintes aqui no Jornal da Mercosul, participação do Batista. Solta aí, Rafael. Olá, muito bom dia. Denilson, bom dia a toda a equipe da Rádio Mercosul. Eu conheço a rádio aí há poucos dias. Gostei muito da programação. E hoje, em especial, queria deixar aqui os meus parabéns a todos vocês pelos 3 anos da rádio, do jornal, que é muito bom. Jornalismo livre. Como diz vocês, sem o rabo preso com ninguém. O Batista fala igual o Bolsonaro, né? Não fala? Fazendo uma graça. Ele tá falando igual o Bolsonaro. Ou ele fala desse jeito mesmo, ele tá imitando o Bolsonaro. Não, tá ok? Tá imitando, né? Tá imitando. Né? Tá ok. O que mais, hein, Pietro? Vamos com a mensagem do Maicon aqui de Curitiba. E aí, bom dia, Pietro, Rafael, a todos aí no estúdio. Não pude estar presente pro café, correria de trabalho aí. Daniel, parabéns, tá, por esses 3 anos. E eu te acompanho, lógico, há muito tempo, né? Sempre estou escutando, mas participo pouco também, sempre dirigindo. E desde o tempo do quando você saiu da Jovem Pan e começou esse projeto aí, ainda com o Contraditório, era o nome, né? Depois que andou mudando. E o vereador Éder Borges aí tá igual o frio de Curitiba aí, antigamente. É, bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Forte abraço a todos. Maicon, do Bairro Alto. Valeu, Maicon. Um grande abraço para você e a todos aí do Bairro Alto, onde a nossa audiência é um foguete, viu, Bea? Lá no Bairro Alto, o Bea, nosso ouvinte, o Bea é de Bairro Alto. O cara é tão do bairro, que o nome dele carrega as iniciais do bairro, né? Que legal, a todos lá do Bairro Alto, um grande abraço. O que mais, hein, Pedro? Vamos com a mensagem da Adri, ela fala aqui de Curitiba. Bom dia, Daniel. Mas então, se provaram por A mais B que o tal do e-mail não saiu, de onde saiu? De onde esse e-mail saiu? Essa pessoa tem que ser punida, não tem? E tem que ser mostrada para a sociedade. Se foi falado o nome do outro cara que o e-mail saiu da caixa de e-mails dele, tem que ser provado que não foi do Sidney Toaldo, então tem que ser provado de que caixa de e-mail que saiu e tem que ser mostrado para a população, não é? Se foi falado o nome do cara que saiu da caixa de e-mail dele e não foi, ou eu estou muito errada? Um abraço, bom dia. Não, Adri, você está muito certa. Tem que pegar o bandido, que é o cara que mandou esse e-mail, achar porque o que ele é? Não é um bandido? Tem que pegar o bandido e punir o bandido. Mas o fato... Vai ficar o quê? Esperando pegar o bandido ou vai deixar o processo da Câmara andar, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma eu resolvo na esfera criminal, na justiça, e a outra eu resolvo na esfera política, que é esse caso lá da Câmara Municipal. Não dá também para a justiça querer dizer como é que a Câmara tem que trabalhar. A justiça tem que deixar a Câmara trabalhar. Esse é o papel do vereador, do legislativo, né? O que mais, Pietro? Tem mensagem do Sandro Cruz aqui de Curitiba. Vamos com ele, Rafael. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos da Rádio Mercosul. Sandro Cruz de Curitiba. Eu gostaria muito de estar aí, café com vocês, mas devido ao trabalho não vou conseguir ir. Parabéns pela Rádio Mercosul. Parabéns pelo programa. Muito obrigado por sempre estar nos informando aí, né? Fazendo um jornalismo verdadeiro. Deus abençoe. Muitos anos aí de programas ainda. E creio que não vai faltar a oportunidade de tomar um café junto e trocar umas ideias. Valeu, pessoal. Parabéns. Valeu, Sandro. Um grande abraço para você. Vamos aproveitar esse momento de liberdade e vamos aproveitar mesmo. Porque se o ex-presidente Lula vencer a eleição, sei não, viu? Ele ontem, lá em Porto Alegre, voltou a falar sobre regulação da mídia. De novo. Ou seja, o PT está determinado a fazer o controle dos meios de comunicação. Porque você fala uma vez e para. Não, de repente falou, foi boquiroto. Mas o Lula, toda santa vez que tem um microfone na mão, ele fala de regulação da mídia. Toda vez. E ele estava ontem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e voltou a esse tema. Preste atenção no que o Lula falou. O Vale do Jequitinhonha tem um artesanato exuberante, tem uma música exuberante, tem cantores extraordinários, sabe? E que não aparece em lugar nenhum. Não aparece porque você vê que toda vez que a gente fala em regular os meios de comunicação, fica uma indústria de meteoros contra a gente. Eu vejo um negócio, se cada estado tivesse a televisão, pelo menos com a obrigação de ter 4 horas de produção estadual, não apenas aquela meia hora do noticiário, meia hora de manhã, meia hora à noite, meia hora à tarde, não. O Lula quer dizer como que deve funcionar uma emissora de televisão. Ele quer dizer como é que a rádio tem que funcionar. Ele vai dizer o que pode e o que não pode na internet. O nome disso é autoritarismo. Me perdoe. Ah, tem um cantor bom lá do Vale do Jequitinhonha e ninguém conhece ele. Esse aí é o modo Lula. Então você usa um argumento que é falso, como se o PT estivesse preocupado em atender os cantores do Vale do Jequitinhonha. O que ele quer? Ele quer regular a imprensa. Ele quer regular a mídia. Ele quer dizer quantas horas tem que fazer aqui ou acolá. E ele, pra ele enfiar quem? Ah, o cantor do Vale do Jequitinhonha? Alguém acredita que a regulação da mídia é pra permitir que o violeiro do Vale do Jequitinhonha cante na televisão? É pra isso? Vamos regular a mídia pra permitir a cultura local? Isso daí é o que você passa de bonitinho. Você dora a pílula pra ver se você convence alguém. Você vende, como se você quisesse convencer, né? Olha, pô, tem os cantores tão bons, né? Vamos abrir espaço, daí a população pensa, ah, pois é, quem sabe? Talvez seja uma boa. No começo era, a imprensa não pode ser como está. No começo era desse jeito. Agora já virou cultura, percebeu? E assim vai indo, vai construindo, e você vai montando e vai fazendo, até você internalizar nas pessoas de que isso talvez seja uma coisa boa. Cuidado com isso. Cuidado. Aqui está uma grande armadilha. Aqui está um perigo grande. Então, quando eu falei, vamos aproveitar a liberdade que a gente tem agora, não é da boca para fora, não, velho. Pode ter certeza, se os homens resolverem que vão regular a mídia, o primeiro a eles apertarem o botão de eject sou eu, né? Uf, vou lá pra nuvem, né? Chupa que a cana é doce, meu filho. Vou, Lula. Tamo junto, Lula. É isso aí. Lula, né, que... Tem alguém aqui que mora no Santa Cândida? Não. O Lula, né, morou no Santa Cândida um tempo. Nosso vizinho aqui em Curitiba, né? 2 anos lá no Santa Cândida. Tem um prédio bonito... envidraçado lá no Santa Cândida, o Lula morou lá. Tinha um quarto e cama, um banheirinho. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Pois então. 7:48 agora. Otto Rutter, a desentupidora mais tradicional do Brasil. Há 70 anos no mercado. Com a Otto Rutter, você está em boas mãos para desentupimento e limpeza de fossas. Atenção, você que precisa de limpeza de fossa, desentupimento de esgoto, de pias, vaso sanitário, ralos, caixa de gordura, limpeza de caixa d'água, vídeo inspeção e caça vazamento, não perca tempo e ligue para 41-3257-0607 ou mande um WhatsApp 41-99224-8272. Vou repetir. 41-99224-8272. Chame Otto Rutter. Chamou, desentupiu. Não se preocupe, não demora. Chame Otto Rutter. Chame Otto Rutter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Não se preocupe, não demora. Chame Otto Rutter. Chame Otto Rutter, este é o nome. E a sujeira descerá pelo cano. Otto Rutter. Ninguém dançou a musiquinha do Otto Rutter aqui no estúdio. Otto Rutter é nossa parceira do Jornal da Mercosul. Os mais antigos lembram dessa musiquinha lá de trás, né? Muito bom. Otto Rutter, 99224-8272. 99224-8272. Eu agradeci muito a emissora por nos permitir estar no ar, né? Mas eu tenho que agradecer os nossos parceiros, os anunciantes. Eles que pagam a conta, né, Beto? E a gente sabe como é difícil pagar e tocar um programa como esse, né? Eles pagam a conta. Então, aos parceiros da hora, aos que estão conosco nesse momento, e aos ex-anunciantes do jornal que permitiram, nesses 3 anos, a gente estar no ar. Então, agradeço agora a CD Automóveis, do nosso querido amigo César e da Rosângela. Um beijo a vocês dois. A doutora Cristiane Paulin. Cristiane, muito obrigado pela audiência. Fascínio, assessoria e cerimonial. E agradeço aqui particularmente ao Juliano Fulman, da Fulmed, né? Juliano, muito obrigado. Pô, o Juliano, nem tenho o que falar do Juliano. A Otto Rutter, né? Que está conosco aí, os nossos parceiros. E agradeço aqui, chegou um time novo. Esse estúdio tá, daqui a pouco vai pendurar no teto. Chegou o Gilberto Silva, o Marcelo Siena, daqui a pouco a gente vai conversar com o Marcelo no ar aqui. O Thiago e a Elaine. Já estão conosco também aqui nos estúdios do Jornal da Mercosul. Daqui a pouco tem o café Chegou já o salgadinho lá, Bea? Já chegou? Tá tudo no esquema. Tá no esquema? Tá. Então, eu quero agradecer ao nosso parceiro do café, que entrou em contato conosco tão logo eu anunciei que faria o café com os ouvintes. Eu quero levar os salgadinhos. Quero levar os salgadinhos, porque o nosso salgadinho é um salgadinho espetacular. O cara encheu a bola do salgadinho. É especizê, como diz o Evilme. Como diz o Evilme, é especizê. E não é que o salgadinho é isso tudo mesmo. Vocês vão ver, vocês vão comer daqui a pouco. É bom, mas não é meia boca. É bom. É delicioli.industria, lá no Instagram. Delicioli.industria. Quer receber informações? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 99821-0537. 99821-0537. É isso, né? É isso. Pia? Maurício Santos, da Salgados Oliveiras. Salgados Oliveiras. Agradeço ao Maurício, a todos lá da Salgados Oliveiras. 99821-0535, WhatsApp. Ou entra no Instagram, delicioli.industria. Salgadinho vem congeladinho, né? Rapaziada, pode comprar o salgado, chega em casa, põe na frigideira, né? Air fryer, no forninho, forno, no sol. Vai dar um jeito de sair o salgado lá da delicioli.industria. Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer também ao Douglas Anzolin. O Douglas é da Pão de Queijo Master. Pão de queijo que a gente vai comer daqui a pouquinho é lá do Douglas Anzolin, da Pão de Queijo Master. Nem preciso de indicar, todo mundo conhece a Pão de Queijo Master, que também está nos ajudando aqui com o café. Rapaziada, tá com fome aqui, viu, Pietro? Eu também estou. Não tomei café hoje só por causa do café com os ouvintes. Não, tô sem almoçar desde ontem, já esperando o café com os ouvintes. Mas aqui eu não duvido, porque o Daniel não come, né, Natal? Tome pouco. Quem mais que tá aí? Ô, Maurício, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelos salgados. A gente vai comer o teu salgado daqui a pouco. A rapaziada aqui também, depois da propaganda que eu fiz do teu salgado, viu? Se não der, não tem negócio. Fala mais uma aí, Pietro. Mais ouvintes? Vamos com o recado do Sandro Cruz. Solta aí. O Sandro já foi? O Sandro já foi, então vamos com o Joanir aqui de Curitiba. Acorda pra vida, Pietro. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pietro. Gostaria muito de poder estar aí ao Márcio de José. Gostaria muito de poder estar aí hoje, mas a gente trabalha, rapaz, a correria do dia a dia aí tá difícil, viu? Mas quero agradecer a vocês aí pelo belo trabalho e pela competência que vocês têm de falar a verdade nua e crua. É isso aí, cara. Continue assim. Tamo junto. Eu sou que nem o Paulo de Cambé lá. Desde que eu achei vocês sintonizei vocês na minha rádio, do meu carro aí, é no carro, é em casa. É, Mercosul, 24 horas aí, mano. Um abraço a todos aí, do pessoal que tá aí, os seus ouvintes. E tô com uma inveja boa deles, que eu também gostaria de estar aí com eles, mas tamo aí, né? Na atividade aí. Beleza? Abraço. Beleza. Bom final de semana a todos aí. Então, os ouvintes, valeu. Aí eu falei, né, que o Luiz era o ouvinte número zero do jornal. Aí o Rogério me mandou uma mensagem dizendo, número zero sou eu. O Rogério lá de Tamandaré. Rogério, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais aí, Pedro? Tem sim, mensagem do Israel Vicente. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Parabéns aí pelos 3 anos de trabalho e de dar voz aqui para nós, que antes não éramos ouvidos. Agora temos a oportunidade de se indignar, de reclamar, de nos expressar como cidadão, tá bom? Que Deus abençoe essa caminhada. Estou um pouco triste porque, devido ao trabalho, eu não vou conseguir estar aí no café com vocês, mas desejo tudo de bom e de melhor. E a gente ainda vai se encontrar novamente, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Israel Vicente aqui do Capão Raso. Valeu, vivo Israel, também nosso ouvinte de sempre, a todos de Capão, do Capão Raso aqui em Curitiba. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente tem uma audiência estadual. Esse jornal pega no Paraná inteiro. E as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, quando eu brinco com o Pietro, assim, pô, Pietro, né? Põe mais gente, a gente não dá conta. Ontem eu levei o telefone da rádio, o aparelho, o telefone, pro gabinete. Pietro ficou fazendo outras coisas, eu levei o telefone. E eu corri o dedo, assim, no WhatsApp. Eu fiquei muito impressionado. Muito impressionado. É 41, é 42, é 43, é 44, é 45. É gente espalhada do Paraná todo. Gente que tá conosco todos os dias. Não às vezes. Não por acidente. Mas por acreditar num jeito diferente de fazer comunicação. Num jeito correto de se falar as coisas. De não passar pano em ninguém. Então eu quero agradecer a audiência, agora, nesse momento, do interior do Paraná. Você que está nos ouvindo aí do interior, Marcelo Sena vai dar uma palhinha aqui conosco, quero apresentar para vocês. Marcelo é do interior. Qual a tua cidade, Marcelo? Eu sou de Marialva. Marialva, é pertinho de Maringá, né? É, região metropolitana de Maringá, Daniel. Vou acostumando com a voz do Marcelo. Marcelo é um homem de tecnologia. Dá uma palhinha sobre o que você vai falar a partir de segunda-feira num espaço aqui no Jornal, Marcelo. Nós vamos falar... Bom dia, Daniel. Bom dia aos presentes aqui, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Nós vamos falar sobre tecnologia, mas tecnologia de um jeito simples, porque ela está cada vez mais presente nas nossas vidas. Hoje não há como viver sem tecnologia. Estamos aqui falando no rádio, nas ondas do rádio, mas também pela internet, também pelas redes sociais, por tantos lugares, né? Então a tecnologia é o meio que nos move e que sustenta muitos negócios. Nós vamos falar sobre isso, as ameaças, as oportunidades, o que vem pela frente, falar um pouquinho sobre censura, sobre algumas coisas que têm tramitado aí na nossa política, que tem nos preocupado bastante, mas também dos muitos casos de sucesso daquilo que o Brasil produz de tecnologia, que não é pouca coisa. Muito legal. Então a gente vai ter um conteúdo novo e para quem está aqui no café vai ter a oportunidade de conhecer o Marcelo. É um baita cara. Ele está no jornal com a gente porque ele é como a gente. Se fosse mala... ou não tivesse como contribuir e falar a nossa língua, vai trabalhar lá na outra, né? Aqui, amigo, é quem é como a gente. E eu quero agradecer muito a parceria. O Marcelo está chegando e vai jogar, vai tabelar com a gente para falar de tecnologia. Eu estou vendo uma menina aqui. Quem que é? O pessoal da rede, desculpa, eu vou estourar um pouquinho. Paciência, velho. Vai falando aí com quem tem que falar, Pedro. Eu vou estourar só um pouquinho, assim, tipo 3 minutos. Quem que é? Aparece aqui, para todo mundo te ver. Um menino e uma menina, quem que eles são? Como que é o teu nome? A Esther. A Esther e o Davi. Com esses dois nomes, esse pai é muito cristão, né? Não é pouco cristão, não, né? Filhos do Luciano. Ô Luciano, você vai me fazer derreter. A razão de ser disso tudo são eles. São eles. A Esther e o Davi representam tudo que eu acredito. Se não for por eles, nem vale a pena. Não vale a pena mesmo. Não vale a pena sair de casa. Não vale a pena tocar. Eu tenho certeza absoluta da educação que a tua família está te dando. Esther e Davi. Tenho certeza. E a vida vai ser difícil para vocês. Não vai ser barbada, não. Vai ser difícil. Vocês vão ter que lutar muito em todas as esferas da vida. Na esfera pessoal, com os dramas que a gente tem. Na esfera profissional, em tudo. Vocês vão sofrer com o país de vocês. Vocês vão sofrer muito. Mas nunca percam o que é a essência maior da gente. Sejam sempre honestos. Honestos. Façam as coisas certas, sempre. E ninguém tem o nome de Esther e de Davi de graça. Ninguém tem. quem nos governa e me governa é o pai. Ele sabe o que eu passei para chegar aqui. Foi barra, gente. Foi barra. E eu tô muito feliz hoje. Muito feliz. Feliz com o novo parceiro com Marcelo Siena. Feliz com a presença de vocês. A minha mulher disse agradeça a eles pelo carinho que eles te dão. É assim, tem gente que recebe carinho, né? E tem gente que explode de carinho que recebe. Eu sou esse último aí. Cara, onde eu vou? Se eu vou no supermercado, é gente. Pô, Daniel, obrigado. Ah, eu vou não sei onde. Tá, outro dia eu fui. Eu fui na padaria. Mas eu tava vestido de maloqueiro. Mas, assim, a roupa mais vagabunda que eu tinha, as camisas do Grêmio, uns negócios lá. Mas, assim, mas aquelas ruins mesmo. Aquelas de 1900 antigamente. Aí eu tô assim, aí para. O cara parou no meio da rua, buzinando. No meio da rua. Então é um... Não, como é que o cara me conheceu daquele jeito? Chinelo, todo bagunçado. Então, o carinho que vocês derramam em mim, eu queria devolver para vocês. E vou finalizar fazendo um agradecimento, e acho que vocês vão me entender. Um agradecimento final a essas duas figuras aí. Né? Todos os aplausos do mundo ao Pietro e ao Rafa. Não tem como fazer nada sozinho na vida. Nada. Em comunicação, muito menos. Muito menos. O Pietro outro dia veio me dizer que vai ter um dia que ele vai faltar. Eu nem guardei o dia, porque isso pra mim é muito desesperador. Vai ter um dia que ele vai faltar porque ele tem um compromisso não sei aonde e não vai dar tempo. Eu, desde aquele dia, eu já tô sofrendo. Como é que eu vou fazer pra apertar os botões? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que clonar o Pietro. Outro dia o Rafa chegou aqui, sei lá, 10 minutos atrasado. Cara, pensa o desespero no estúdio com 10 minutos de atraso do Rafael. Não chega atrasado nunca. Porque precisa compromisso, é 7 da manhã. Eu tenho uma equipe, ainda que me dessem todas as pessoas possíveis, escolha no mercado da comunicação quem você quer fazer o jornal contigo. Eu escolheria o Rafael e o Pietro. Então é o seguinte, we are the champions, my friends. Vambora, né? Vambora, porque estourou tudo. Tem o café quentinho esperando a gente. E a partir de segunda-feira tem mais jornal. É porque tem festinha hoje que segunda-feira não tem jornal. E o pau torou hoje também, né? Então vambora, gente. Um beijo, muito obrigado pela audiência. Até segunda.